para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. O Torneio do Poder vai realizar-se graças a um acordo entre o Zenhou e o Son Goku e envolve cada um dos universos. O combate de demonstração de Zen será o primeiro e vai abrir o torneio. Nele participarão o universo 7 do Son Goku e o universo 9. No primeiro combate pelo universo 7, luta Bubu! Tu és forte, mas eu sou muito mais forte! Foi mesmo divertido. Os Zenhou já proferiram as suas palavras de contentamento. O primeiro combate está terminado. O Bubu conseguiu alcançar a vitória, mas há mais combates. E o próximo participante do torneio... Agora quem vai lutar sou eu. Muito bem, Son Gohan. Dá cabo dele. Sim, sim, sim. Acorda o teu espírito de guerreiro adormecido. O combate de Son Gohan. Eu não participo num torneio de artes marciais já há algum tempo. Vou avançar com calma para me lembrar como se faz. Já que não consigo ver a energia do meu adversário, tenho de perceber aquilo de que ele é capaz. Son Gohan, hã? Não fiques aí parado à espera se não consegues ver a energia dele. Pai! Tu és forte, Son Gohan, não fiques à espera. Deita tudo cá para fora. Sim, sim, obrigado, pai. Vou atacar com a máxima força. E o meu pai tem razão. Eu tenho de testar a minha própria força antes de conhecer a do meu adversário. Que o segundo combate comece! Ah, apanhei-te! Toma lá! Que? O que é aquilo? Ele escolheu começar por cegá-lo. Parece ser um veneno bem forte, hein? Então canta-lo, Universo 7. Este é o golpe venenoso do Lavander, o segundo mais velho Trinidadgers. Aquele veneno vai dar cabo de ti. Ele não está a conseguir ver nada. Ele está envenenado. Mas aquilo não é justo. O facto é que num ringue de combate, a justiça é diferente. Estás a gostar do meu veneno? Mas tem cuidado! Ainda apodreces! Universo 7, aconselho-vos a desistirem antes que o corpo dele apodreça. Sogoan! Como o feijão mágico! O Universo 9 usou uma droga, por isso nós também podemos usar. Jin, eu não preciso de nenhum feijão! Ouçam! Eu não preciso da vossa intervenção! Eu quero lutar só com a minha força! Quanto tempo é que tu achas que ele vai aguentar o veneno? Veneno, veneno! Veneno, veneno! Shin, ouve-me. Eu fico com os feijões mágicos. Son Goku! Obrigado. Ele vai mesmo ficar bem. Ele vai ser esmagado! Isso é o melhor. Ele não sente a energia dele, nem consegue ver. É o treino ideal para o Son Gohan, sobretudo, porque não combate há algum tempo. O meu veneno vai avançando pouco a pouco e apodrecendo o teu corpo. Não deixes que a voz dele te engane. Os movimentos dele, a presença dele, sente com o teu corpo. O quê? É impossível teres-me conseguido atingir. Tu tiveste sorte, muita sorte. Mas como é que te defendes? Não pode ser! Nada disso! Parece que perder a visão aguçou os outros sentidos. É que perfeitamente lógico. Afinal, parece que vale a pena lutar contra este tipo. Isto é um bocadinho como a lógica da batata. Ou comes ou não comes. Eu consigo seguir os teus movimentos. Eu mato-te! É isso mesmo! É assim que deve ser, Son Gohan! Eu apanho-te! Ele voou! Olha, pois foi! Mas os passos dele desapareceram! Para onde é que ele foi? O adversário dele percebeu a técnica. Àquela distância, sentir a técnica dele deve ser muito difícil. Isto não é bom. Não, talvez seja. Sim. Quanto mais o Son Gohan for pressionado, mais capacidade de reação terá. Ah. boa, Lavander! Acaba com ele! Eu já tinha planeado matá-lo! Ainda não! Eu continuo a ser muito mais forte do que isto! O que é aquilo? Ele está a brilhar um bocado e depois... O que é aquilo? Aquilo é sem dúvida um super guerreiro. É tão bonito, tão brilhante e ele é tão forte. Super guerreiro? Ana, parece que ele é capaz de mudar o nível do poder que possui. Mesmo que brilhes e que o teu poder aumente, não vais ser capaz de antecipar os meus ataques. Dizes tu? Vá, experimenta lá. Como é possível? Ele defendeu o ataque. Sim, ele conseguiu. Isso foi sorte pura! Maldito, tu consegues ver? Mesmo que eu não te consiga ver, a minha energia diz-me onde tu estás. Nada mal mesmo, Songluana. Ele está a localizar os movimentos do adversário, refletindo a sua energia nele. É um radar ativo. É uma aplicação das capacidades do super guerreiro. Mas tenham muita atenção. É preciso cuidado, porque pode ser uma faca de dois gumes. Oh, não. Ele tem de acabar com isto depressa. Isto vai dar cabo dela! Ele estava a tentar encurralar o adversário, mas acabou por se prejudicar ainda mais. Sim, fez com que o veneno se espalhasse mais depressa. Esta era a faca de dois gumes que tu estavas a falar, era? A transformação em super guerreiro parece ter feito com que o veneno se espalhasse mais rapidamente pelo seu corpo. Desta tu não vais escapar! Não pode ser! Se ele usar o poder que tem, o veneno espalha-se pelo corpo! Estás a ficar desesperado! Este combate não vai ser assim tão fácil! Eu sei disso! Ai, ele entrou na nuvem de veneno! que é uma chassa guarda! Se estiveres perto de mim, não interessa se eu consigo ver ou não! Ganhei. Então, e agora? Os dois adversários estão no chão. Por isso, o segundo combate é um empate. Ah! Um empate? Já viram? Parece que o veneno se espalhou mesmo pelo corpo. Song Wan, é um feijão mágico. Come. Perdoa-me. Tu portaste-te muito bem. Eu pensei sempre que era capaz que eu conseguia ganhar, mas não foi o suficiente. Não te preocupes, Song Gohan. Este combate entusiasmou-me. Song Gohan, tu és forte como eu imaginava. Não. Ainda há muito a fazer. A todos os deuses aqui reunidos, eu tenho uma mensagem do Zhenhou. Ouçam com atenção. Os Zhenhou estão muito impressionados com a magnífica demonstração deste combate de demonstração Zen entre os mais fracos dos adversários do nível dos mortais. O nível dos mortais? Os Zhenhou avaliaram todos os 12 universos e pontuaram-nos segundo a força. Então, mas isto quer dizer que o Universo 7 é... Para o Universo 7, o nível médio para planetas habitados por mortais é 3.8. Não é muito bom. É o segundo nível mais baixo. Se nós somos o segundo nível mais baixo, qual é o universo com a pontuação mais baixa? Ora, vocês já sabem, certo? Não pode ser. Sim. O Universo 9 tem um nível médio mais baixo, um nível de 1.86. Falando agora do Torneio do Poder, Zhenhou disse já por várias vezes que existem universos a mais. Por isso, a proposta do Son Goku pelo Universo 7 é a oportunidade perfeita. Zhenhou eliminará pessoalmente o universo derrotado no Torneio do Poder. Sem mais assunto, é tudo por agora. Eliminar! Não pode ser. Não pode ser. Mas nós também somos eliminados. Eu não acredito nisto. Não pode ser. Nós também seremos eliminados se perdermos no combate de demonstração Zed. Não, isso não irá acontecer. Ele disse eliminar. Esperem lá. Eu não estou a perceber nada disto. Grande sacerdote, quer confirmar só uma coisa, por favor? É possível? Podes perguntar à vontade, Jim. Diz que os universos que perderem serão eliminados. Isso aplica-se a todos os universos que perderem no Torneio do Poder, é isso? Sim. No entanto, o Universo 1, o Universo 12, o Universo 5 e o Universo 9 estão excluídos do torneio. Os níveis dos mortais desse universo estão acima de 7, por isso não serão destruídos. Foi claro? Muito bem. Então isso quer dizer que o verdadeiro objetivo deste torneio era selecionar os universos com os níveis mais baixos e condená-los à destruição. Mas aquele que vencer vai ser poupado, é isso? Bem, acho que podemos dizer isso. Muito bem. Eu estou ansioso pelo Torneio do Poder. Sim, eu estou super entusiasmado. Se querem saber, eu não estou a perceber nada do que é que se passa. Se perdermos, o nosso universo desaparece. Hã? Tu estás a dizer que... Que nós somos todos eliminados do universo. O quê? O que é que se passa, Hércules? A culpa é toda tua! Tu faltas às tuas responsabilidades, facilitas a vida aos mortais e esperas que os planetas deles atinjam níveis de excelência sem ajuda! Como é que podes? Pois, e tu passas o tempo todo a dormir e a culpa é minha! Vamos passar ao terceiro combate, vamos? Um momento, grande sacerdote! Diga-me, por favor, se nós perdermos, o que será de nós, os deuses? Naturalmente serão eliminados com os mortais. Todos, exceto os anjos. Luís, o que é que eu vou fazer à minha vida? Olha, Bills, afinal não estamos no mesmo patamar. Não acredito! Tu também, Vados! E assim concluímos a exposição. Agora, passemos ao terceiro combate. Este combate será o último. Boa! Chegou a minha vez. Pai! Ah. Pai, dá o teu melhor! Sim. Que tipo de poder terá Bergamo, o adversário de Son Goku do Universo 9? Com a sombra da destruição dos universos na mente de todos, começa o terceiro dos combates de demonstração Zen. Sou eu, o Son Goku, o último combate do combate de demonstração Zen. Finalmente, chegou a minha vez. Vou combater com o guerreiro mais forte do Universo 9, Bergamo, o Esmagador. Boa! Vamos ultrapassar os limites. É o último combate. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Bergamo, o Esmagador contra Son Goku. Quem tem poder ilimitado? Não percam o próximo episódio, porque nós também não.